Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 1 da Antenweb. Edição para esta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Uma edição que vai ser muito especial, aliás, uma semana que será toda ela muito especial, porque vamos trazer aos nossos ouvintes nem mais nem menos que uma semana inteiramente dedicada à flauta de Pan. Portanto, quem quiser, realmente, quem gosta deste instrumento, vai ter aqui a oportunidade de conhecer obras, algumas delas raras, e que pelo menos na Nota 7, e atenção porque o programa já tem mais de 3 anos, de certeza que nunca se ouviu. Pois é, nós vamos hoje conhecer desde já três temas. Eduardo Simoni, que é um flautista, chama a atenção pela sua qualidade interpretativa. Interpreta com sentimento e com alguma calma as melodias que aqui nos vai apresentar. Ora, vamos começar pela primeira. A música chama-se Guantanamera. A melodia até é mexida, mas aqui está a interpretação calma de Eduardo Simoni. Logo depois vamos ficar com Nadine, uma das músicas que também aqui trazidas pelo flautista. Ainda por vir também Plaisir d'Amour, uma música que nós conhecemos bem. Pelo menos quem aqui os responsáveis pela produção do reclame do flutuar. Portanto, bom, acontece que, enfim, coisas, não é? Portanto, foi realmente um programa que teve o seu momento, teve o seu tempo, acabou, pronto. Mas de todas formas, o flutuar trazia então música instrumental. E digamos que um instrumental, ainda que não era este, mas a melodia era esta, era este Plaisir d'Amour. A interpretação na altura não ficou a cargo de Eduardo Simoni, mas hoje assim será. Para ouvir então estes três temas, vamos começar com Guantanamera. Thank you. Já estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas, o último Prazer de Amor, antes Nadine e antes também ainda a música Guantanamera, todas interpretações de Eduardo Simoni. Mas eu guardei o melhor ou o mais surpreendente para esta segunda sequência. Russian Folk Song, é o Katyusha. Nós todos bem conhecemos o Katyusha, pois bem, então vamos ouvi-lo nesta versão em flauta. Está muito bem conseguido. Para ouvir também nesta edição uma outra melodia que os ouvintes também conhecem com toda a certeza, e é mais uma surpresa. Thank You for the Music. O nome de flautista não é conhecido, infelizmente. Nestes CDs que compilam várias interpretações de vários flautistas, muitas vezes os nomes são ocultados. Pois é, foi o que aconteceu. E aqui está esta ocultação a fazer efeito, não é? Não sabemos aqui o nome do artista, mas fica então esta melodia que foi um original interpretado pelos ABBA. Thank You for the Music. Quanto ao último, é demasiado notório para não sabermos qual é que é o intérprete. Gheorghe Zamfir, o rumeno que traz aqui aos nossos ouvidos, aos nossos ouvintes, The Nightingale. Pois é, esta é uma melodia surpreendente e que eu convido vivamente a escutarem, ou seja, a ficarem comigo até ao final do Nota 7 desta segunda-feira. Aos ouvintes desejo a continuação de uma boa tarde e já de seguida não percam as rapidinhas na brasa com os novos paradiantes. Uma boa tarde e amanhã às 19 voltamos aqui a encontrar-nos para mais Flauta de Pan. Até amanhã.